Não é descolada. Cássio Pio, Álvaro Viana, Pete 86. Sei que tu gosta do brabo quando tu degusta sanha na frente do paredão. Toma bota da lá, 120 BPM, esse hit é maior onda. Toma bota da lá, toma, toma, toma, toma, toma. Iago Cedeus, Abençoe Lucas, MS Bebida, o menino de Barão. Iago Cedeus. Toma. Um alôzão pro menino de Barão. Saudade da gente se encontrar nas estradas. Um beijo, Deus abençoe vocês. Sucesso. Eu e minha mãe somos fã da banda de vocês.